Então reto, chama para puxa e acionamento, Golo 925. Camarão 925. Paulo, boa tarde, Web 5729 para Código 103. Muito boa tarde, Web 5729, ajuste no 013, pronto para cópia? Pronto. O 5729 está aprovado para Confins, nível 340, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Echo, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16, então conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5414, Web 5729. Autorizado então com 5340, Upper Zulu 16, conforme nosso plano. Saída, pista 10, 10, da curva de saída da EL, Leda, Leda, Pris, Bravo, Romeu, Índia, Delta, frequência do controle 198, código 5414, é 5729. Protejamento correto, chão para puxa, acionamento 5729. Boa tarde, 6321, pronto? Pronto. 6321, na linha, decola da 10, vento 10 graus com 10 nós. A linha decola. 1755 está aprovado para Confins, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, Índia, Delta, Echo, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5403, Gol 1755. Estou atualizando com 15, nível 360, decola da 10, curva na direita, na AEL, Leda, Leda, Bridge, e após a Bridge, Zulu 15, 16, confirmando. 109.8, controle 5403, o transponder voo 755. Gol 755, cotejamento correto, ajuste no 013, para puxa e acionamento. 13, após acionamento, puxa e acionamento, 755. Autorizado, chantei neste táxi. Obrigado, portará táxi na 3297. É 321, decolado aos 47, controle 1-9-8, bom voo. 98, brigadão, Oceano 63, 2. Capturado, localizador estabilizado, posição 1-0. Ok, capturado o Glide com a torre agora, 1895, tem um bom pouso. 1895, 3526, obrigado, bom trabalho. Boa. Olha aí, Salvador, bom chão, né, 6321. 6321, agora eu fito 320, vigilante. Agora eu fito 320, chefe. Visual, 35266, final de 6 milhas, 6.7 milhas. Sente, checa o trem, livre pouso no 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-2-9, altímetro no 0-3. É porta da trem, 35266, autorizado pouso no 1-0. Com 266, baixar travado, visual. Sente, livre pouso na 1-0, 5266. Livre, 5266. Autorizou, fita para o Oceano 6321. Aguarde coordenação, o 6321. Graças. Salvador, tá 3217 para o táxi, POB 144, 3 horas e 35, alterna Guarulhos. Via Juliette, corrigindo. Via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, torre 198.6, tá 3217. 3217, corrigindo a frequência da torre 1895. 1895, 3217. Solo 5-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, 1-2-1-9, 5-2-6-6, obrigado. Muito boa tarde, 5266, livra a pista da direita. 5266, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 5266, obrigado. Victor e Juliette, 1500, na, todos os corredores, informe visual. Tô seguindo a longa final da 1-0 e após girar para 17, informe visual com o campo. É de 5729, é 5. Autorizado, chantrei início táxi 5729. Autorizado, chamará, 5729. 1-7, o Vitorinho de Juliette. Serra, Romeu e Juliette, Salvador. Chame o centro de comando de área em 1-2685, tem um bom voo. 1-2685, boa tarde. Boa. Ocean Air 6321, chamando o centro de área Recife em 1-2888. 288, Ocean Air 6321, obrigado, excelente dia. Bom dia, obrigado. Paulo Gol 755 para o posicionamento na 28. 755, cliente, aguarde. Aguardando o 755. Boa tarde, tá 3217, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com o nono, nosso. A linha decola 1-0, tá 3217. Solo Salvador 35219, bate o 3 para o puxa acionamento. 5219, autorizado, chama para início táxi. Mora para o táxi 5219. Série 5729, vamos com 142, 2020, Guarulhos, para o tratamento. Aguarde para o táxi, o objeto 5729. 3217, decolado ao 58, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 98, boa tarde, 17. Toyota 3217, Nadael, Leda, boa tarde. Ô, 3217, fala autoridade do Chilante. Firme? Conforme autoridade do Chilante. Ok, vai iniciar a curva já, hein? Pode completar a direita Leda aí, não? Pode, pode, tá autorizado. Obrigado. Solo Salvador, trip 5219 para o táxi, com um a bordo. 4 horas, alterna Salvador. Trip 5219, aguarde para iniciar táxi. Tá pronto. Boa tarde, 4260. Identifique para 2000 com 1013 no ajuste. Eu aguardo, eu sou 399. Para o caso do 0-7-7-8-9 agora, alterna Sabinas, 3-4-5. That's correct. Webjet 5729, táxi autorizado via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Falou trip 5219, pode iniciar o táxi? Afirmativo, vai seguir o Webjet até o ponto de espera, no ponto de espera vai chamar a torre 1895. Segue o Webjet, ponto de espera, torre 5219. Solo voo 925 para pushback acionamento. O 925 sente a número 2 do setor, aguarde. Aguarde, aguarde. Gostará, Júlio. Torre Salvador, Golo 077, ponto 0, 0, pronto. Golo 077, a linha decolada 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-1-1, nasce. A linha decolada 1-0, Golo 1-0. Passarido 2231, muito boa tarde. Aguarde cópia, Barreiras. Passando cópia, Barreiras, para o pushback acionamento na rota no 4. Ciente, o Passaredo, aguarde também o pushback. O táxi do Pantanal 471, pelo bridge 168, autonomia de 4 horas, galeão alternado, Pantanal 471. Via pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Afirmativo, pátio Indy Alpha, até o ponto de espera vai chamar torre 1895, pode canal 479. Cuno 755, se quiser já pode coordenar com a equipe de solo, após a passagem do Airbus com a pintura da TAM retaguarda, o senhor inicia no 8. Gente, após a aeronave da TAM autorizado, posicionamento no 8, voo 755. Let's. Gente, vento 1-1-0 graus com 1-0-9, altimetro 1-0-3, aguarde pista livre. Gente, pode prosseguir para a base da 1-7? Sim, rodar presente, base pela direita para a 1-7, é parte na final por Vitor Índia Juliette. Gostará na final, Júlio. Primeira curva à esquerda após a decolagem, 5176 é o código, 198 é o controle. Afirmativo, Alvo, autorizado 340, saída Momo, Alvo, curva esquerda após a decolagem, 5176, é o transponder, 198 é o controle, o passarido 2231. Correto, senhor, para puxa acionar, passarido? Para puxa acionar, o passarido 2231. É o número 2 no setor, aguardando, passarido. Guardando na sua escuta o 2231. Mike Eco Delta, boa tarde para Manati. Ana Maré, identifique. 3050, Maré, Centro Povo Azul 4206. Alô, poderia confirmar para o 1399, número na sequência? É, o senhor quer o quê? Eu puxo bem, que eu tô ciente, mas tem aeronave atrás do senhor, aguarde mais alguns instantes, ok? 98, obrigado, boa tarde. Gol 1399, puxa e aciona, Champer Nishi Taxi. Prezado, puxa e acionamento, chamará para o táxi 1399. Conforme autorizado, né? Não, não copiou sua mensagem. Vou indo pro hoje da El, subindo 36, o 1077. Ok. Da El direto para o 360. Positivo. Lagem curva direita no corredor Axé, 0125 é o código, 198 é o controle. Decolagem, livre decolar, dá 1-0, vento 1-0 graus, como 0 naço. Livre decolar, decolagem. Bom, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1895, bom voo. Instalador 3219, pronto. 5219, após o início da corrida do Webjet, é frente, ali mantendo 0. Confere, identifique, desça 060 na maré. Desça 060 na maré, eu vou no 3-9. 3217 da TAM, agora com centro de comando de área de Recife. Em 1251, Uno, tem um bom voo. O Delta, sua transmissão está com muito chiado, verifique o equipamento. Confirma para o 3217, por favor. Ei, o 3217, agora é com o centro de Recife, em 1251, tem um bom voo. 251, obrigado, boa tarde a todos aí. Boa. De 2231, autorizado por pushback acionamento, chamo para iniciar táxi. Chamará para iniciar táxi. 729, saída da El, subo 340, vigilante. Na da El, final 340, 5739. 29. 29, confere, 29. Talvez o 62, bom, certo. Agora, solicitou acionamento, livre acionamento, chama para o táxi. 219, livre decolar da 1-0, vento 1-0 graus, como 0 nasce. Livre decolagem, 35219. Satanal 4719, após o início da corrida do trip à frente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, passou 4-0. O pushback do senhor, que a gente está com a limitação aqui no pátio, e a parte entre Índia e Juliette está impraticável, então o pessoal está fazendo o táxi pelo pátio. Peço a compreensão do senhor, tá ok? Mono 399, Mono 49 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de conteúdo, uma guerra. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Índia Alfa, ponto de espera 1895, gol 1399. Gol Voo 755, está autorizado para seguir o táxi via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Esse Pátio Indy Alpha, 1895, torre voo 755, boa tarde. Controle Salvador, trip 5219. 5219, Gole 200, vigilância radar. Sobe para o 200, perfil da Gole, trip 5219. Web 6720, 2000, altimetro 0-1-3. 2000-0-3, Web 6720. Salvador, o passaria do 2231 para o táxi, o POB 47, alterna Brasília, autonomia de 3 horas e 30. Autorizado táxi até através do portão 612, chame lá. Até através do portão 612, 2231. Chamar o centro de comando de área do Nordeste do Recife, o 1077. De Madeira, para escudo, 1077. 55, está na minha escuta? Tem condição de o senhor chegar um pouquinho mais à frente para liberar o pushback do tráfego da companhia? Gol no 925, puxa, aciona portão 2, chama para iniciar. Moral, 925. Então 3145, aguarde cópia, Galeão. Uno 077, agora sim com o centro de comando de área do Nordeste, em Uno 251, tem um ótimo voo. 251, graças, boa tarde. No 45, pronto para cópia? Está autorizado Galeão, nível de voo 360, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Grufe e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem, 5425 é o código, 198 é o controle. Essa parte está meio 500, tá? Autorizado Galeão, nível 360. Decolando a 10, a saída de Daniel, Lida, após Bidev. Aeronvia Anterior 50, Bidev, Anterior Novembro 87, Seguro. Anterior 1 no 6, Grupo. Anterior 1 no 4, Barbacena, conforme plano de voo. 5425 no transponder, 119, decimal 8. É o controle, curva direita, 3145, Tejano. 3145, Tejamento correto, sobre a puxa sanar. Para puxa sanamento, 3145, está pronto, liga 10. Autorizado portão 10, chama para iniciar táxi 3145. Autorizado no 10, chama táxi 3145. Delta, prossiga. Ciente, passaria do...